Z, Zumbi, África, Brasil. Aos mestres aqui vai a nossa homenagem. Respeito muito bem o que vem do além. Por isso, temos que celebrar a periferia. A verdadeira hip-hopologia precisa ser esclarecida. Somos frutos de um cerimonial extraído de um quilombo negro, onde somente os verdadeiros reinam. Mande buscar o microfone sagrado guardado no templo. Quero todo o palácio gravitado representando os seus elementos. A arena será dos b-boys. Os DJs darão o ritmo. E através da poesia, os MCs fazem da arte uma guerra justa. Que comece a contemplação, hip hop cultura de rua. Negro é a raiz da liberdade. Sou preto velho do morro, ele é caboclo do samba. Rei de Palmares, que lua saurê. Preto bamba, toque de José Quete. Chegou trincando no Bob Marley. Sigo a origem até a morte. Passe sua cultura pra frente. Vamos unificar a raiz, engrandecer a corrente. Saber reinar com humildade e sabedoria. O mundo inteiro conhece o Dom Negro. Segura a ira. Enraizados, somos teu diabo. Sou comparo do mato do Piauí. Eu e a pó que é o Juí. E aí, desafricalize a origem. Bater um placo com um baú. Vamos lelê, vamos lalá. Há muita gente duro, som a música que vem da rua. A fala, rimo, ritmo, a poesia. Nasce dentro de um povo mostrando saídas pra vida. A favela agora tem voz ativa. Antigamente quilombos, hoje periferia. Hip hop, samba, rock, rap, funk, rock. Aquela batida quebrada, tibau baixo, boom e caixa. Mistura com levadas, África, cultura realista, fusão. Quem diria? É, volta a cultura na periferia. Na periferia, na periferia. Tem que ter proceder. Ideia pra trocar. Aqui é sede zumbi no Plaza África. Tem que ter proceder. Ideia pra trocar. Aqui é sede zumbi no Plaza África. Tem que ter proceder. Ideia pra trocar. Aqui é sede zumbi no Plaza África. Tem que ter proceder. Ideia pra trocar. Aqui é sede zumbi no Plaza África.